Buona serata. Inspeção 164 na Gana, permanece de Nacamudá, Bono 688. Chegando aí aos 20, até meia hora, não tem atendimento. Controle Salvador São Jornal 35, boa noite, objeto 1741. Controle Salvador, boa noite, web 6746, passando 190 para 150, centro da Charlie. Web 6746, identifique. Procedimento em Salvador é o NDB da pista 17, voe o NDB, descendo para 2.000 pés, 1.013. Positivo, confirmando o NDB para 1.07? Correto, a 10.28 está em obra. Ah, tá, é que o Atis está informando a pista 10. Afirmativo, a pista está fechada desde os 34, procedimento NDB da 17. Positivo. Vai voar NDB, descendo para 2.000 com 1.013. Web 6746, acabei de ouvir aqui a informação Delta, está pista 17. Ah, positivo, trocou agora, que tá para dar Charlie. É, sem problema. Repita. Então, 3164, repita. Então, 3164, repita. Agora em 126, decimal 85, alterne 12545, está 3164. Mantenha 370, ascendente da câmera, permanece vigilante em radar, boa noite, senhores. 767-46, vai ter condições de bloquear, afastar ou vou fazer uma órbitazinha pra perder altitude? Não, vai bloquear, afastar. Ciente, reporte no afastamento. Vai reportar. Bloqueio iniciando afastamento 6746. Bloqueado, reporte final. Vai chamar. Tundra 511, Scott Aiden, and radar control level 320. Roger, eu estou com o Romeu Sierra Bravo, Quebec. Can you say your MAC number? Final avistando 6746. Corre 1862, boa noite. 186, boa noite. Torre Salvador, boa noite. Web 6746, na final da 17 avistando. Boa noite, objeto 6746, tráfego avistado, ajuste padrão. Continue a aproximação, reporte quando o trem embaixo travado, senhor. 1013, baixado e travado. Objeto 6746, tempo autorizado, senhor. Pista no 7. Vento agora de 350 graus, 02 nós, ano 0 no 3, ajuste. 613, livre pouso na 17746. No solo 10, libera a pista, próxima interseção à esquerda, senhor. Táxi autorizado via Taxiway Lima, faixa principal, portão 612, objeto 6746. Livrando a esquerda na Lima, parte principal, portão 612, 6746. Obrigado, uma boa noite. Obrigado, bom descanso, senhor. 3-3, copy identity, and radar control, maintain flight level 360.